seja teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração ao precioso Deus. Adorado seja teu nome, Senhor. Santo de Israel, inclinamos em adoração, precioso Deus. Terra e céus proclamam o teu poder, digno és de louvor. Exaltamos Santo Israel, inclinamos en adoración, precioso Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltamos.